Começa agora mais um programa com a qualidade CBN. A rádio que toca notícia. CBN Turismo, o melhor roteiro. Dicas, entrevistas e reportagens especiais do setor que movimenta 6% do PIB brasileiro. Gente que pensa e faz o turismo em Foz e região. CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Oferecimento La Bella Tavola Restaurante. Noite italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bella Itália. Chuvas, chuvas e mais chuvas. A sexta-feira 13, a exemplo da madrugada deste sábado, foi chuvosa em toda a tríplice fronteira. As imagens da cheia nas cataratas de Iguaçu, com vazão recorde de 47 milhões e 600 mil litros de água por segundo no Rio Iguaçu, alcançada às 7 da noite da última segunda-feira, correram o mundo e foram retransmitidas nos principais meios de comunicação. Entretanto, o maior volume de água já medido na região das cataratas fez com que as três trilhas panorâmicas do Parque Nacional Iguaçu, Argentina, Garganta do Diabo, Circuito Superior e Circuito Inferior, fossem interditadas, quase que paralisando a atividade turística na margem argentina do rio. Passeios de barco no Rio Iguaçu foram igualmente suspensos. No lado brasileiro, felizmente, apenas a passarela que dá acesso à Garganta do Diabo foi inundada, embora as águas tenham ameaçado também o platô do elevador panorâmico e o restaurante Porto Canoas. Para o setor turístico, no que tange às visitas às cataratas, foi uma semana literalmente passada por água, com os bloqueios em vários pontos das estradas do Paraná, afetando também o turismo rodoviário. Por outro lado, o espetáculo das águas gerou no extremo norte de Foz do Iguaçu todo um show à parte, a abertura de duas das três calhas da usina de Itaipu como forma de escoar o excedente de água no reservatório. Como diz a sabedoria popular, depois da tempestade costuma vir a bonança. Do lado brasileiro, pelo menos a previsão de que a passarela da Garganta do Diabo já esteja totalmente habilitada a partir de quarta-feira. Do lado argentino, onde as condições do rio exercem mais influência, ainda é possível que os reparos estendam-se por mais algumas semanas, mas, segundo a administração do parque local, para as férias de inverno na Argentina, nos meses de julho e agosto, estará tudo 100% em ordem. E que venham os turistas brasileiros, argentinos e estrangeiros esperados pelo turismo da fronteira durante a Copa do Mundo de Futebol, afinal, com muita ou pouca água, com todas as trilhas abertas ou algumas interditadas, as Cataratas do Iguaçu são, em qualquer época do ano ou qualquer circunstância, um espetáculo inesquecível. Participe do CBN Turismo, interaja conosco, o e-mail é o cbnturismo@cbnfoz.com.br, twitter.com/cbnfoz, facebook.com/cbnfoz ou então o nosso endereço na internet cbnfoz.com.br. Foz do Iguaçu, 14 de junho de 2014. Bom dia. Cheia do Rio Iguaçu supera a marca histórica de 1983 e impressiona moradores e turistas na região da Tríplice Fronteira. Maior museu de cera do continente já está com as portas abertas ao público na terra das cataratas. Complexo turístico da usina de Itaipu ganha passeio de barco nas proximidades da usina binacional. Projeto incentivado pela Emater visa fomentar o turismo rural em Foz do Iguaçu. Ministério do Turismo libera recursos para melhorias no marco das três fronteiras. 11 horas e 10 minutos. CBN Turismo volta em instantes depois do intervalo com estas e outras informações. CBN Turismo. Voltamos a apresentar CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. 11:15 na cidade de Foz do Iguaçu, a temperatura neste momento aqui na Terra das Cataratas, continuamos com o tempo nublado, 20 graus é a temperatura, umidade relativa do ar de 94% e ventos a 8 km por hora, previsão de pancadas de chuvas e trovoadas ao longo do dia, tanto no período da tarde como no período da noite, para amanhã, domingo, temperaturas entre 14 e 22 graus, pancadas de chuva, mas alguns períodos de aparição de sol, segundo a previsão do CIMEPAR, Instituto Meteorológico do Estado do Paraná. Para segunda-feira, pancadas de chuvas isoladas, temperatura mínima de 14, máxima de 25 graus, segundo o CIMEPAR. Aeroportos da região trinacional estão abertos para pousos e decolagens, inclusive o aeroporto de Foz do Iguaçu, que não fica mais fechado até meio-dia devido a obras da Infraero ali no local. Agora o terminal está aberto às 24 horas por dia, mas no finalzinho do mês de julho, essas obras na pista devem ser retomadas. Na BR-277, neste momento, estamos com movimentação maior no sentido Foz do Iguaçu, na Praça de Pedágio de São Miguel do Iguaçu, mas o horário de pico já diminuiu. Inclusive, na região da Ponte Internacional da Amizade, diminui o volume de veículos em direção ao território paraguaio, embora, claro, continuemos a ter filas tanto na descida ali da 277 sentido Paraguai, como também no alto da ponte até passagem pela aduana paraguaia, trânsito engarrafado neste instante. Para quem vem do Paraguai em direção ao Brasil, aí sim o trânsito está fluindo de maneira mais rápida, mas daqui a pouco, no período da tarde, deve ficar bastante complicado fazer esta travessia. Ponte Tancredo Neves entre Brasil e Argentina, movimento normal no lado brasileiro, filas na aduana de Puerto Iguaçu, Cataratas do Iguaçu neste momento com vazão de 11 milhões de litros de água por segundo, mais de 6 vezes o normal para esta época do ano, mas enfim, nem se compara aí com os 46 milhões e 700 mil litros de água por segundo que tivemos no pico da cheia nesta semana. Passarela que dá acesso à Garganta do Diabo pelo lado brasileiro ainda não foi liberada. No lado argentino, várias das trilhas ainda estão passando por processo de reparação. Já na usina de Itaipu, vertedouro jorrando água. Todos os atrativos do complexo turístico estão abertos, tanto no Brasil como no Paraguai. E lembrando que a visitação é gratuita aos moradores da região que apresentarem comprovante de residência. Senhor turista, seja bem-vindo à Tríplice Fronteira. CBN Turismo. 11:17, e na semana em que a água esteve em destaque aqui na fronteira, o Complexo Turístico Itaipu apresentou uma nova opção de passeio náutico na região. Quem conta os detalhes é o repórter Vassi Álvaro. A Itaipu Binacional inaugurou nesta terça-feira, dia do aniversário de 100 anos de Foz do Iguaçu, um novo atrativo turístico na usina, o Porto Catamarã. A solenidade contou com a presença de autoridades da região e convidados. A empresa Porto Catamarã, do grupo Macuco Ecoaventura, que também promove passeios no Parque Nacional do Iguaçu, investiu cerca de 3 milhões de reais na infraestrutura que conta com restaurante e pier, além de criar 42 empregos para operar o atrativo. O contrato de concessão com a Itaipu é de 10 anos. Jurema Fernandes, gerente-geral do Complexo Turístico Itaipu, conta detalhes da nova atração. Nós estamos apostando muito, né, com a entrada do catamarã, porque vem abrilhantar ainda mais as nossas visitas. Hoje, felizmente, nós temos um número excelente de visitação. Ano passado foram aproximadamente 600 mil visitantes em Itaipu. E com certeza nós vamos superar esses números com mais essa atratividade que vem para explorar o potencial turístico do lago, né, e contemplar com mais as outras visitas nossas. A duração da navegação é aproximadamente uma hora e vinte, dependendo das condições, né, climáticas. O valor é de R$ 60,00. Nós teremos 4 saídas diárias, sendo a última com o pôr do sol, e 2 saídas noturnas, às sextas e sábados, que são conciliadas com a iluminação da barragem. As visitas diurnas, essas 4 saídas, são conciliadas com a visita panorâmica, ou seja, todos os visitantes da visita panorâmica que vêm a Itaipu farão uma parada aqui no Porto Catamarã e terão a opção de navegar ou não na embarcação. Aí nas sextas e sábados, né, conciliado com a iluminação, o visitante tem a opção também de fazer o jantar aqui no Porto Catamarã. O diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, Jorge Samek, destacou a importância de se explorar as potencialidades dos municípios lindeiros ao lago de Itaipu. Esse é o desejo de poder explorar essa beleza que tem para cima do reservatório, né? Nós temos a barragem, esse quase 135 mil hectares de lâmina de água, né? Envolve 16 municípios, sai daqui, vai até Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul, Guaíra, no caso, no estado do Paraná, e tem cada coisa maravilhosa nesse trajeto. Temos aí possibilidades enormes de melhorar muito esse atrativo turístico, acoplar isso com o turismo aquático, que tem uma possibilidade enorme também, que está acontecendo aqui em Itaipulândia, em Rondon, na região de Mercedes. Tem uma tradição fantástica da cultura alemã, da cultura italiana, aí da Teguaíra. São, enfim, N possibilidades que surgem e nós podemos utilizar melhor toda essa beleza. E, obviamente, isso não se faz se não tiver algum empresário que queira investir, segundo, que não tem uma infraestrutura capaz de poder atender um fluxo desse. E aí, somando todo esse espetáculo, está se constituindo isso. Aí fizemos essa parceria, que eu tenho certeza que vai dar muito certo, e com isso nós vamos viabilizar também a estada do pessoal que vem a Foz do Iguaçu, tenha mais possibilidades. De acordo com Gilmar Piola, superintendente de comunicação social da Itaipu, a nova atração ajuda na consolidação do setor turístico de Foz do Iguaçu e na busca pela permanência do turista na cidade. Uma das linhas que nós atuamos no nosso plano de marketing e comercialização é aumentar em pelo menos um dia para 500, 600 mil turistas que vêm na nossa cidade. Isso tem um resultado prático tão importante quanto continuar crescendo e atrair mais visitantes em números quantitativos. Nos nossos estudos que fizemos em parceria com a Universidade de Brasília, nós chegamos à conclusão que nós precisamos, para dar sustentabilidade para os investimentos que foram feitos nos hotéis, nos atrativos, nos restaurantes, no receptivo, nos meios de transporte, nós precisamos crescer aí cerca de 250, 300 mil turistas por ano. Ou então, fazer com que 600 mil turistas que já visitam a nossa cidade fiquem um dia a mais por aqui, aumentando o tempo de permanência desses turistas aqui no destino, tanto na cidade como na região. Para viabilizar o novo atrativo, a Itaipu, via margem brasileira, revisou em comum acordo com o Paraguai as normas que regem a área de segurança do reservatório e que antes proibia a navegação turística. O passeio é todo georreferenciado e demarcado por boias, que contam com iluminação noturna, garantindo total segurança dos turistas. Vassi Álvaro, para a CBN Foz. 11 horas e 23 minutos e eu aproveito a matéria do Vassi Álvaro para chamar a atenção para um ponto importante: a instalação do chamado Porto Catamarã, ali no Lago de Itaipu, colado na barragem, abre caminho para outras possibilidades de exploração do lago e do potencial dos municípios lindeiros da chamada Costa Oeste, podendo ser feito, por exemplo, um roteiro turístico entre Foz e o município de Itaipulândia nos períodos de verão, dando acesso ao parque termal instalado naquela localidade. CBN Turismo. Verbas no valor de R$ 390 mil reais provenientes do Ministério do Turismo serão destinados para obras de melhorias no Marco das Três Fronteiras, importante atrativo turístico de Foz do Iguaçu. A boa nova foi confirmada nesta semana pelo deputado federal João Arruda, do PMDB, em entrevista ao programa CBN Foz. Segundo Arruda, o requerimento para a destinação do recurso foi protocolado como resultado de uma audiência pública na Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, convocada para debater o setor turístico. Quando estive em Foz do Iguaçu, há poucos meses atrás, fizemos uma audiência pública na Câmara Municipal e a comunidade me pediu uma emenda, né? Eu indicaria algo para o turismo de Foz do Iguaçu, porque quando a gente fala em turismo, nós temos que falar em Foz do Iguaçu mesmo, nossa referência no estado do Paraná, que precisa sempre de obras, recursos para a revitalização de pontos importantes e também de novas estruturas para atender o turismo que é internacional e que passa por Foz do Iguaçu obrigatoriamente. E o Marco das Três Fronteiras era uma demanda da comunidade, me pediram que eu colocasse um recurso para poder, das minhas emendas individuais, para poder revitalizar aquele ponto turístico importante que estaria meio abandonado. Até depois eu vi uma discussão sobre a terceirização daquele espaço através da prefeitura. Mas comecei a trabalhar em Brasília junto ao Ministério do Turismo para conseguir um recurso, que era de R$ 500 mil. Agora eu consegui empenhar R$ 390 mil para a primeira etapa e depois vou empenhar mais uma segunda etapa, mas é algo que preciso trabalhar ainda para fazer a segunda etapa que está no projeto da Prefeitura, da Secretaria Municipal de Turismo. Então, com alegria que eu anuncio, um dia depois do aniversário da cidade, não é uma emenda minha, é um recurso de programação do Ministério do Turismo, que eu consegui, junto com o ministro, na época era o ministro Gastão Vieira, para que um valor seja empenhado para garantir a revitalização de um marco tão, tão importante, porque faz parte da história do, não só de Foz do Iguaçu, mas dos três países. Então nós estamos promovendo o turismo internacional, nós estamos promovendo Foz do Iguaçu, e para as pessoas que vivem em Foz, têm orgulho daquele ponto, daquele espaço, e nada mais justo que tenham mais qualidade de vida e conforto naquele espaço que pertence a todo o povo de Foz do Iguaçu. O pedido e a audiência pública nós fizemos junto com a vereadora Anice, ela que organizou todo o evento, o encontro, nós assumimos um compromisso e ontem mesmo já cumprimos esse compromisso. O deputado federal João Arruda falou também sobre a expectativa do setor turístico paranaense para o período da Copa do Mundo e o legado da Copa no Paraná. Primeiro que eu briguei muito, Guilherme, para que a FIFA assumisse compromissos com o turismo do estado do Paraná, com Foz do Iguaçu, com o nosso litoral histórico de Antonina, Paranaguá, com também outros pontos turísticos que ficam nos Campos Gerais, Vila Velha. Qual é o compromisso que eu queria na lei geral da Copa? E em contrapartida daquilo que nós estamos oferecendo para o mundo em relação à Copa do Mundo, a parceria que nós estamos estabelecendo com a FIFA, dando à FIFA todas as oportunidades de patrocínios, enfim, é muito mais um evento comercial para eles do que um evento que para nós vai deixar um legado específico para o esporte. Então eu queria da FIFA que a FIFA promovesse o Brasil, que a FIFA patrocinasse propagandas fora do país, mostrando Foz do Iguaçu, as cataratas do Iguaçu, para que a gente realmente multiplicasse o número de turistas e divulgasse o nosso país para o mundo. E que esse legado provavelmente ficaria para muitos anos depois da Copa do Mundo, né? Na Copa do Mundo era o momento da gente, através do ingresso, promover as cataratas do Iguaçu, através de painéis nos estádios de Curitiba, promovesse as cataratas do Iguaçu, Foz do Iguaçu, mostrasse aquilo que tem de bom. Mas infelizmente isso não aconteceu, até porque foi um momento difícil esse de construção dos estádios e dos aeroportos e toda essa estrutura que foi oferecida pelo governo federal e pelos governos municipais e estaduais para sediar a Copa do Mundo. As críticas foram duras, até porque muitas obras estão inacabadas, e eu não acredito que nós estamos tirando grande proveito do que nós temos para oferecer do ponto de vista do turismo, que pode girar a economia, fomentar a economia e gerar emprego rápido, direto e indireto, né? Já visto o que aconteceu em Brasília com o centro de convenções. Então nós não aproveitamos esse momento. O Brasil não se preparou, Curitiba, Paraná, Foz do Iguaçu, não, nós não nos preparamos o suficiente para deixar um legado do ponto de vista do fomento ao turismo e da economia, né, que pode ser consequência do que nós podemos fazer em relação ao turismo. Palavras do deputado federal João Arruda em entrevista que está disponível na íntegra no nosso site cbnfoz.com.br. 11 horas e 28 minutos e a seguir no CBN Turismo vamos saber mais a respeito da inauguração do Museu de Cera aqui em Foz do Iguaçu e também as estratégias para o desenvolvimento do turismo rural na região de fronteira. CBN Turismo até meio-dia nas ondas da Central Brasileira de Notícias. Já voltamos. Estamos apresentando CBN Turismo. Voltamos a apresentar CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Onze horas e 37 minutos em Foz do Iguaçu e o Complexo Turístico Itaipu informa que quem quer visitar a usina nos dias de Jogos do Brasil precisa se programar. Nos dias em questão, as visitas institucionais e turísticas à hidrelétrica binacional sofrerão algumas alterações. Terça-feira, 17 e 23, segunda-feira, não haverá visitas na modalidade circuito especial. As demais opções de passeio, que são visita panorâmica, iluminação da barragem, refúgio biológico, test drive de veículo elétrico e polo astronômico, serão encerradas ao meio-dia e meio. A única atração que permanece com horário normal é o Eco Museu de Itaipu, que fica aberto aí de terça a domingo, das 8 às 4h30, e tem também uma exposição fotográfica em homenagem ao fotógrafo Sebastião Salgado. Quatro atrativos turísticos do estado do Paraná foram indicados pela rede de televisão estadunidense CNN em sua cobertura para a Copa do Mundo no Brasil. indicados na lista aí entre os mais belos do país. E essa lista, que tem 20 atrativos brasileiros, 4 aqui no Paraná, está composta por atrativos paranaenses como o Parque Tanguá, o Jardim Botânico e o Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba. Em Foz do Iguaçu, claro, Cataratas do Iguaçu. CBN Turismo. E na semana do centenário do município de Foz, o turismo iguaçuense ganhou mais uma atração. O maior museu de cera do continente, situado na Avenida das Cataratas, nas imediações do Remanso Grande. Quem nos conta os detalhes é o repórter Vassi Álvaro. No dia que foi celebrado o centenário de Foz do Iguaçu, a população ganhou como presente a inauguração de mais um atrativo turístico no município, o Museu de Cera. Em entrevista à CBN Foz, o gerente do empreendimento, Luiz Moreira, comentou sobre as atrações do local. São 18 cenários. Nesses 18 cenários, comporta 100 bonecos. Nós já temos 65 bonecos aqui em Foz. Com a chuva que deu, caiu uma ponte na divisa Santa Catarina com Paraná. E tem 30 bonecos lá dentro num caminhão que só chega aqui, só vai chegar aqui na quinta-feira à tarde. Por isso, então, que nós iremos abrir o museu na segunda-feira ao público, porque aí o museu já está 100%. Olha, as personalidades são os dois papas, Lady Gaga, tem a parte do terror que tem o Frankenstein, tem a parte infantil, tem o Bob Esponja. São várias, né, personalidades conhecidas aí mundialmente, Neymar, Madonna, Lady Gaga, dentro de outras aí, Robin Williams, Peter Pan, tem um navio pirata também, que é um cenário de foto, é uma coisa bem bacana. Segunda-feira vai estar aberto ao público já, né? O valor do ingresso será cobrado um valor de R$30 por pessoa. Ele pode ficar o tempo que ele quiser dentro do museu, não tem assim, ó, tem que entrar, terminar em 15, 20 minutos. Não. Ali tem cenário para foto, ele para, ele visita. E nós também iremos fazer para a cidade, para moradores da cidade, né, com comprovante, os mesmos benefícios que o Parque das Aves faz, Cataratas faz, Itaipu faz, né? Pessoal da terceira idade também terá o desconto. Crianças de 0 a 6 anos não pagam, de 7 a 11 paga metade. O Museu de Cera faz parte de um complexo com 10 atrações que deve ser totalmente finalizado até 2016. O Parque dos Dinossauros será a próxima inauguração. O Parque dos Dinossauros está previsto para inaugurar no final do mês de julho. Entre dia 25 e 28 de julho, nós iremos inaugurar o Vale dos Dinossauros. Independente do tamanho, todos eles emitem som e se movem. Tá? Aqui no parque terá o maior dinossauro da América Latina. Ele tem 14 metros de altura por 23 de comprimento. Para dezembro, nós iremos inaugurar Hollywood Dream Cars, que é o museu de carros clássicos, né? E o Harley Motor Show, que é o museu das Harley Davidson. Com a inauguração destes empreendimentos, a expectativa é que os turistas permaneçam mais em Foz do Iguaçu durante as suas viagens. Olha, a quantidade de turista que vem a Foz do Iguaçu, né? A falta de atrativos para os turistas aqui de Foz do Iguaçu, a ideia nossa é que o turista permaneça um dia mais aqui na cidade, gaste mais dinheiro aqui na cidade, né? E também para o próprio morador, né, da região. Se você pegar do portão do Parque Nacional até ali Curitiba, que são 750 quilômetros, incluindo Argentina e Paraguai, você tem aí um número expressivo de quase aí 5 milhões de habitantes, né? Então é uma região bem bacana para se trabalhar e a gente espera ter um resultado muito, muito bom. O horário de funcionamento será das 8 horas da manhã às 7 horas da noite. Vassi Álvaro para a CBN Foz. 11h42. CBN Turismo. E buscando alternativas de renda e emprego no meio rural de Foz do Iguaçu e também fazer com que o turista permaneça mais tempo na cidade, a empresa de assistência técnica de extensão rural do Paraná, Emater, está trabalhando para o desenvolvimento do turismo rural na região. Foi o que revelou em entrevista a Cristina Pinheiro, do programa CBN Foz, edição da tarde, o engenheiro agrônomo Roberto Lolles, gerente do escritório da Emater em Foz do Iguaçu. Segundo Lolles, o turismo rural na cidade é perfeitamente viável, mas para que isso aconteça, é preciso que haja uma maior participação do município. Eu acredito tanto, né, porque tem países na Europa, pega a Áustria, por exemplo, 20% das propriedades são visitadas por turistas. Então, é uma coisa assim, é uma coisa recente para o Brasil, né, principalmente a parte de agroturismo, né? Nós temos muitas propriedades aqui com pesque-pague, que é o turismo mais de lazer, propriedades rurais. Isso acontece muito, tem muita gente, tem muitas propriedades que se viabilizam aqui no município de Foz do Iguaçu através do turismo, né? Mas no turismo regional. Agora, esse turista estrangeiro que vem, esse turista que vem de fora, ainda está faltando ainda nós, na verdade, apresentar para eles essa opção, né? Que nós temos bastante já, mas precisamos avançar mais. É, vocês tiveram agora recentemente, aliás, na semana passada, né? Até para que coincidisse com o Festival Internacional de Turismo, um encontro com os coordenadores de turismo rural que aconteceu aqui em Foz do Iguaçu, e já é um trabalho que a Imater realiza. Em maio foi realizado também um treinamento, um curso, né, para coordenadores de turismo rural, e agora vieram para cá para conhecer. Que impressão que eles tiveram, esses coordenadores de turismo rural da Imater no estado todo, Lóris? Bom, veja só, são coordenadores, a Imater está nos 399 municípios, né? E nós temos aí as regiões, né? Estamos divididos em 21 regiões no Paraná, e aí nós temos alguém nas regiões que coordena essa parte de turismo, essa atividade, né? Assim como tem outras atividades. E eles estiveram reunidos aqui em Foz, aproveitando o festival. Tiveram visitando também propriedades aqui que nós temos. Nós temos propriedades fantásticas aqui em Foz. Eu vejo assim que tem muita coisa. Pelo fato de Foz do Iguaçu respirar turismo, né? Ela respira, você encontra pessoas todo dia, toda hora, que trabalham a questão no turismo, né? Então é uma coisa muito forte aqui. É uma coisa que não tem em outros municípios tão forte como aqui, né? Então foi um ambiente propício, deu para discutir bastante, principalmente essa relação com as agências. Que precisa, né? Precisa, ó. Os turistas não vão chegar sem agência, às vezes, né? Sozinho, às vezes, eles vão chegar, tem um limite, né? Mas precisa muito das agências de turismo. E aqui, de certa forma, nós contamos com muitas agências, muito forte isso em Foz do Iguaçu. Turismo rural seria uma oportunidade para o pessoal permanecer mais tempo aqui, né? O que, que isso ia fazer? Incrementar aqui, fomentar a renda familiar, incentivar também a produção familiar, né, de produtos de agricultura aqui em Foz do Iguaçu. Precisamos, assim, uma forma de ofertar novos atrativos, né? Hoje está caminhando mais, o turista está visitando mais os locais, está permanecendo mais nos locais. Quer dizer, o atrativo que nem Cataratas, por exemplo, para o turista estrangeiro, é um atrativo importante, mas ele também quer ver o aspecto social daquela comunidade. Então, o turismo rural seria uma forma também dele meio que conhecer essa realidade, né, cultural daquela região, de uma determinada região. É uma coisa que está crescendo mais, né? Mas tem alguns outros fatores assim que também dificultam, né? Por exemplo, né? Quando o turista entra no Brasil, por exemplo, se pegar o turista estrangeiro, né? Ele adentra por Rio de Janeiro, então são os operadores de lá. Então, normalmente, as operadoras de lá vão, né? vão definir um número de dias aqui. Então, ó, não, só tem essa opção lá. Quer dizer, na verdade, tem que ter um outro movimento aí que possa dizer, ó, tem muito mais aqui nessa região que o turista possa permanecer mais tempo aqui. E para isso, quem ganha é a cidade. O pessoal se queixa muito também, já ouvi o pessoal dizer que tem algumas famílias hoje fazem cafés colonial, né? Ainda tem, hoje ainda recebem, né? Embora assim que muito pequeno, a gente tem ainda, dá para dizer que alguns pontos de visitação na área rural, mas o pessoal se queixa muito do acesso, né? Muitas pessoas já chegaram a tentar chegar nesse local, não conseguiram voltar por causa justamente do acesso, né? Infraestrutura muito ruim, estradas ruins, né? A gente sabe que tanto a Secretaria de Agricultura quanto a Secretaria de Turismo, o pessoal vem trabalhando, né, no sentido de tentar melhorar esses acessos às estradas, mas ainda assim é bem precário hoje. A questão é o seguinte, é um conjunto, né? É todo um conjunto. Então, envolve a questão de estradas, né? Envolve a questão de, por exemplo, sinalização turística. Envolve também a propriedade, que é a questão de uma boa recepção. Realmente a propriedade tem que estar preparada para receber turistas, não é assim. Ele simplesmente vai receber turista, vai passar a receber turista de um dia para o outro, não é assim. E não é uma coisa tão caseira, né, quanto... Não é. Ele não pode, de certa forma, principalmente na questão do agroturismo, que está envolvido a questão da produção, você não pode fugir, você não pode fazer uma coisa artificial, né? Isso não pode. Mas também você tem que estar preparado para receber essa... O agricultor precisa estar preparado para receber esse turista, que é uma outra atividade que isso agrega muito para a propriedade. E tal. Nós temos na região, sabe? Nós temos... É, vamos pegar aqui só... Aqui na Foz está muito ligado a outros municípios aqui da região, e isso também é importante para Foz, que esses municípios também se desenvolvam. Na verdade, a gente está falando hoje aqui de Foz do Iguaçu, mas teria que ser um corredor turístico rural, né? Porque nós temos hoje aqui de Foz do Iguaçu, da Santa Terezinha, São Miguel, dá para trabalhar nisso tudo, né? Como você disse. É, veja só, nós temos propriedades aqui, assim, tão bem preparadas, assim, sabe, com qualidade, assim, que até é difícil encontrar assim, a nível de Brasil. Eu cito uma propriedade aqui em São Miguel do Iguaçu, bem próximo daqui, né, onde essa propriedade recebeu aí jornais aí do mundo todo, sabe, da China, jornalistas, né, da China, da França, da Alemanha, né, dos Estados Unidos, que vieram para conhecer esse tipo de realidade. Existe, sabe, existe propriedade fantástica. Quando o turista vai chega nessa propriedade, visita essa propriedade, eles ficam maravilhados, né. Então está faltando o quê? Faltando uma questão de trabalhar isso aí, trabalhar as propriedades que já estão preparadas, elas já têm condições de receber. Então está faltando aproximar elas da questão do trade turístico, né, das agências, mas essa aproximação também não pode inverter o papel dos agricultores, quer dizer, eles passarem a alterar o seu modo de vida, de produção, porque também aí acaba o atrativo. Uma série de coisas aí, mas é possível, acho que é tudo uma questão de investimento aí do poder público. Acho que tem que ter um investimento do poder público. E, na verdade, aí tem que ter pessoas, tem que ter profissionais, tem que estar investindo nisso, além de estradas, além de segurança, tem um conjunto de coisas, de questões para se trabalhar. Entrevista do engenheiro agrônomo Roberto Lolles, gerente do escritório da Emater em Foz do Iguaçu, sobre turismo rural, conteúdo que está disponível na íntegra no nosso site cbnfoz.com.br. E a seguir no CBN Turismo, vamos conferir a agenda de lazer para este fim de semana aqui na Tríplice Fronteira. CBN Turismo até meio-dia na Central Brasileira de Notícias. Já voltamos. Estamos apresentando CBN Turismo. Voltamos a apresentar CBN Turismo com Guilherme Wojtkowski. Onze horas e 54 minutos em Foz do Iguaçu e a Câmara Municipal aprovou na sessão desta quinta-feira o projeto de lei número 28/2014, de autoria dos vereadores Rudinei de Moura, Gessane da Silva e Marino Garcia. O projeto em questão, aprovado em primeira e segunda discussões, prevê reserva mínima de 2% de vagas para portadores de necessidades especiais ou com mobilidade reduzida nos pontos de táxi de Foz do Iguaçu. Para o vereador Rudinei de Moura, uma maneira de inclusão social dos deficientes físicos, inclusive garantindo direitos que antes eram privados na sociedade. Outro projeto aprovado pelo Legislativo é o de número 213/2013, que é de autoria do vereador Darcy DRM, do PTN, para a exploração de publicidade nos pontos de ônibus do município, pontos de ônibus que foram construídos aí, foram colocados com verbas do Ministério do Turismo, para que fossem colocados também mapas e avisos turísticos nestes abrigos. Fica proibida, entre outros itens e outros tipos de materiais, a veiculação de campanhas que estimulem o consumo de bebida alcoólica, cigarro ou de qualquer tipo de violência, além de propaganda política. CBN Turismo. Vamos agora à programação de baladas para o fim de semana na Tríplice Fronteira. No Balinas Pub apresenta-se na noite de hoje a banda Botox Pop e Rock, com rock aí dos anos 80, 90. Também quem gosta de rock tem a opção de conferir o rock britânico da banda Radiophonics, uma banda paranaense que trabalha neste estilo ali no Zeppelin Old Bar. Sertanejo com Fábio e Rafael no Woods Bar, também Taeme e Thiago na Ono Music Hall. No Castelo Alemão, a apresentação da banda Garotos do Paraná. Estas algumas das opções em Foz do Iguaçu, lembrando que temos também opções noturnas no Paraguai e na Argentina. Um pouquinho mais cedo do que de costume, em razão da transmissão da Copa do Mundo, que já está chegando aqui nas ondas da CBN Foz, Chegamos ao final do CBN Turismo deste sábado, 14 de junho de 2014. Um programa com os trabalhos técnicos de Edilson José. Reportagens locais de Vassi Álvaro. Apresentação, Guilherme Wojtkowski. CBN Turismo volta no próximo sábado às 11 horas da manhã. Na sequência, Copa do Mundo CBN. CBN Turismo. Oferecimento, La Bella Tavola Restaurante. Noite italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bela Itália.